Tinha um bom dia seu, uma foto tão bonita, que dizia na legenda: adorei ficar contigo ontem à noite. E também tô com saudade de você, me chamando de amor, perguntou se estou bem e demonstrando carinho, disse que queria ir.